Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa, pelos fiéis falecidos, Dom Cláudio Umes, 27 dias, Guilherme Mesquita Alves, 8 meses, Anidice Matos Miguel, 30 dias, Isaura Tutini, 1 mês, Teresinha Ortiz Risotti, 313 dias, Gilmar Vreste, 1 ano, Antônio Celso Bueno, 4 meses. Intenções de sétimo dia, Missai Caio, Maria Luísa de Almeida Oliveira, Cipriano Benedito Estrajace Gomes. Pela saúde de Fábio Rogério Paiva, Marcos Antônio Carvalho Alves, Cristiana Carvalho Alves, Diomar Chagas, Alice Pimenta Sandes, João Carlos Sassini, Francisca Camila Costa Paiva, Bianca de Oliveira, Adriana de Oliveira, Laírton Ximenes Alves, Márcia Lima da Silva, Geraldo Aparecido Braga, Rosa Maria de Souza Braga, Maria Paulino Braga, Maria das Graças Braga Leme, Silvia Mesquita Alves, Kaique Mesquita Alves, Roberto Costa Alves, Francisco Ferreira da Costa, Maria José Serafim, Eunice Aparecida Basílio Carapeto, Eurema de Ávila Paz, Juliano Tadeu de Souza, Francisco de Sales Barros, Pietra Praide Barão, Heloísa Gatti Barão. Aniversário de vida de Alisson Caio. Aniversariantes dizimistas da semana: Edmilson Alves de Pontes, Roseli de Fátima Mós Perosi, Antônio Zanata, José Newton da Silva, Aide Carandina Cabral, Oswaldo Birré, Paulo Ricardo Nogueira da Cruz, Edileuza Maria Silva da Costa, Cristiane Regiane Rosa, Regina Nabuco Yamazaki, Antônia Regina de Araújo Moura. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Irmãos e irmãs, formamos aqui o corpo do Senhor, reunido para dar graças ao Pai por Jesus no Espírito Santo. Deus é nossa única esperança e em quem depositamos nosso futuro. Ele é nossa única riqueza e sua presença entre nós nos abre para a convivência fraterna e para a partilha dos bens, pois reconhecemos que tudo o que somos e o que temos é dádiva de Deus.